Nosso tempo de adoração acontece todo dia, em qualquer lugar. Acontece na reunião coletiva da igreja, no grande grupo, acontece na célula, no pequeno grupo, acontece no banheiro, acontece em qualquer instante. E não é raro, continuamente me acontece isso. Essa noite eu acordei de manhã cantando uma música nova, cantando. E eu cantava adorando a Deus. Era um misto de sonho, de visão, de algo que acontecia real. Que Deus quer eu e você adorando o tempo inteiro, em qualquer circunstância. E o louvor e a adoração tem que fazer parte da nossa vida de uma forma tão intensa. Eu poderia dizer, correndo o risco de ser mal entendido, o louvor e a adoração tem que ser mais intenso do que sua oração. Ah, mas como assim? É que o meu louvor e a minha adoração são uma oração a Deus. Quando eu falo só oração, pode ser só um pedido. Oh, Deus, eu estou precisando me dar. Oh, Deus, eu estou precisando. Oh, Deus, tem misericórdia. Oh, Deus, tem misericórdia. Estou orando. Mas o louvor e a adoração, ele entra numa outra dimensão. E é o que nós vamos ver nesse texto aqui. Abrão estava numa circunstância muito difícil. Abrão tinha enfrentado uma luta com seu sobrinho Ló. Abrão tinha enfrentado uma guerra contra os reis daquela terra. Abrão tinha se apresentado diante de Melquisedeque, o sacerdote, oferecido dízimos, pão, vinho, culto ao Senhor. E o versículo, capítulo 15, começa: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão. Não temas, Abrão. E Abrão respondeu a Deus da seguinte forma: tudo bem, Senhor. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. O culto é uma coisa linda. O Senhor é um Deus maravilhoso. As coisas espirituais são realmente assim, uma coisa, uma dimensão maravilhosa. Mas parece meio utopia. Porque se eu cair na real, a minha vida nessa terra, ela é muito diferente do que a gente vê no culto. Abrão estava dizendo isso a Deus: Deus, maravilhoso, lindo, tudo bem, lindo, lindo, tudo isso, maravilhoso. Mas sabe de uma coisa, Deus? O Senhor está falando que eu posso pedir o quê? O que, que eu vou pedir para o Senhor se eu não tenho filhos? Não ter filhos para Abrão era algo mais sério do que qualquer outra questão dessa terra, a ponto de ele dizer: o Senhor pode me dar o que o Senhor quiser, não vai ter tanto valor para mim. O Senhor pode me dar o que o Senhor quiser. O que eu queria mesmo era o filho. E é assim conosco, em todo o tempo. Deus pode ter 1 milhão de outras coisas. O pastor está lá no culto falando assim: você vai ser um líder de Deus, você vai ser um pregador do evangelho, Deus vai usar a sua vida. E a pessoa está lá assim: mas eu hoje, sabe o que, que hoje? Eu precisava era resolver minha questão, Deus. Lindo, maravilhoso, tudo isso aí que o pastor está falando, de estudar, de buscar Deus, de ser e fé. Mas sabe o que eu queria? Eu precisava que Deus viesse aqui e resolvesse minha questão. É literalmente isso que está acontecendo. Abrão disse: que me darás se continuo sem filho? Por acaso, Deus, tem alguma coisa maravilhosa aí do teu reino, coisas espetaculares, que pode até ser que sejam mesmo, mas que vai mexer comigo uma vez que eu estou aqui no meu sofrimento, na minha angústia, na minha luta, na minha dificuldade? Como líder dessa família, sou eu que estou mais sensível a um fato: eu não tenho filhos. Isso pesa sobre mim o dia todo. Tem gente que vem: oh, não, irmão, vamos morar juntos aqui, ó, Deus vai te dar vida. Oh, fortalece, Abrão, fortaleça-te. Abrão, você já está velhinho, deixa para lá, cara. Ah, você já venceu tanta coisa. Oh, Abrão, vamos morar aqui, vamos louvar o Senhor. Oh, Abrão, sempre aparece muita gente. O pastor é um deles. Oh, irmão, vamos orar, vamos, oh, fica tranquilo, irmão, descansa. Mas, na verdade, irmão, tem momento em que você assim: não, Senhor. Eu continuo sem filhos. E Abrão disse isso a Deus. a mim não tem dado filhos, de modo que o nascido da minha casa será o meu herdeiro? Versículo 4, ao que vê, a palavra do Senhor diz, esse homem não será teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas. Põe a tua mão aqui, ó, teu estômago. Passa a sua mão aqui, assim, ó. Entranhas é tudo que está aqui, ó. Sai daqui de dentro. Uma mãe, quando dá à luz, ela dá à luz a um filho que sai das suas entranhas. Deus está dizendo a Abraão uma expressão que talvez ele nunca tivesse ouvido. Como? A bênção que o Senhor tem para... O que eu mais quero vai sair das minhas entranhas. É, Abraão. Minha bênção a você é perfeita. Então levou Abraão para fora, verso 5. Olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Assim também será a tua descendência. Parece assim, irônico, Deus funciona de um jeito esquisito. Abraão está pedindo filho, está falando da luta dele, e Deus leva ele para o céu, para as estrelas, e fala assim, olha para as estrelas, conta as estrelas. E Deus fez isso porque Abraão veio de uma terra que é o berço da astronomia. A Mesopotâmia é o berço da astronomia. Os sábios da astronomia, desde aquele tempo, já estudavam tudo nos céus. Abraão tinha muita herança disso, porque ele foi criado ali naquele lugar. Então Deus sabia que elemento usar para Abraão entender com perfeição. Deus tem um jeito de falar com você. Senhor, fala comigo na minha linguagem, Deus. Fala comigo com elementos que eu vou entender com clareza. Então, Deus leva Abraão, olha para o céu, conta. Se você pudesse contar, você estaria contando o número de filhos que eu vou te dar. É incontável, Abraão. Tudo bem, Senhor, mas eu ainda não tenho nenhum. Lindo, maravilhoso, a mensagem, a vida com Deus. Tem célula para ir terça-feira, mas tudo bem, eu vou. Só fica falando convidar pessoas, levar pessoas, testemunhar, mas cadê o meu problema resolvido? Aí o Senhor leva Abraão para um lugar onde ele tem que exercitar fé. E o versículo 6 diz, creu Abraão. Eu me rendo. Eu não vi ainda. Eu sou o que mais está sensível a isso. Estou sofrendo com essas questões. Mas tudo bem, eu creio. Ponto final. Não tenho a menor ideia como é que o Senhor vai fazer, mas o Senhor disse, está dito, eu creio. Eu vou ter uma nação de filhos incontável. E o Senhor diz, e isso foi lhe imputado por justiça. Essa expressão diz que se eu quiser receber algo de Deus, eu tenho que crer. É injusto Deus derramar o que eu peço se eu não crer. E o processo de Deus na fé não é igual ao processo do homem na compra das coisas. Você tem um sistema na internet que você compra um produto e você faz o pagamento e o pagamento fica num intermediário. No momento em que você comprovar ao intermediário que você recebeu o produto, o intermediário entrega o dinheiro à loja. Se por acaso você não confirmar que recebeu o produto, então o intermediário pode te devolver o dinheiro. Isso não é fé. Isso é o sistema nosso. Deus, eu recebo, depois que eu receber, eu creio. Eu recebo e depois que eu receber, está nas minhas mãos, eu vou estar plenamente seguro. Não, o reino de Deus é diferente. Eu tenho uma necessidade, eu ponho diante de Deus, eu tenho uma questão, eu apresento ao Senhor, eu tenho que ouvir Deus falando comigo. E eu simplesmente creio sem ter recebido. Não, na internet você não pode fazer isso. Se você enviar o dinheiro antes de receber, não precisa nem ser na internet, pode ser ali na loja, pode ser um pedreiro, você pagar antes de ver o serviço. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, eu recebo se eu crer primeiro. Creu Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. Agora você está dentro dos parâmetros justos para receber o que eu prometi. Versículo 7 disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então perguntou Abraão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Abraão tinha acostumado com a forma de Deus. O Senhor me apresentou o céu, as estrelas e disse, aqui está a prova de que você vai ter um filho. Porque fé é a certeza, é a prova. Ok, Senhor, a prova de que eu vou ter um filho não é um filho nas minhas mãos. É a palavra do Senhor. Aí o Senhor vem e diz assim, eu vou te dar a terra. E Abraão de novo pergunta a Deus, e ele não peca, ele não duvida, ele não está incrédulo, ele simplesmente faz uma pergunta a Deus, como é que eu saberei que eu vou herdá-la? Eu agora sei que vou ter um filho porque o Senhor deu uma palavra. O Senhor liberou uma palavra, o Senhor me fez ver, meus olhos viram espiritualmente, eu alcancei, Senhor. Mas, e quanto à terra? Como é que eu saberei que vou herdá-la? Então Deus diz no versículo 9, toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos esses animais e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Sabe o que significa, irmão? Se eu quero saber que vou receber de Deus o que Ele prometeu me dar, eu preciso ir para diante dEle com as minhas oferendas. Como é que eu saberei se vou herdar esta terra, Deus? Você quer saber, filho? Quero. Então traga-me uma oferta. Venha me cultuar. Por que eu vou cultuar a Deus? Porque eu creio nele. E porque ao cultuá-lo, ele me fará ver tudo o que eu vou herdar. Tem maior segurança do que essa, irmão? Para um líder em qualquer dimensão, tem maior segurança que esta? Que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, abrir e mostrar, olha aqui, olha, o que está te esperando? Olha os recursos que você tem. Olha o que eu preparei para você. Olha o que eu determinei para a sua vida. Olha o que eu estabeleci para você. Olha lá na frente a vitória que eu te dou sobre os inimigos. Olha o que você vai caminhar. Olha aqui o que você vai tomar posse. Tem segurança maior do que essa, irmão? E isso acontece quando eu e você vamos cultuar a Deus. O nosso louvor, a nossa adoração, é a entrega no altar de Deus do que há de mais precioso para nós. Hoje, não é necessário mais trazer os animais, porque eles eram símbolo do Cordeiro Jesus. Uma vez que o Cordeiro Jesus em carne, vivo, se apresentou, nunca mais precisa de substituto. Está feito, está consumado. Eu e você não precisamos trazer nenhum animal para um culto, um ritual. Mas eu e você precisamos trazer nosso culto diante de Deus. E louvar e adorar a Deus é parte do nosso culto. Na verdade, louvar e adorar a Deus é uma expressão tão ampla que envolve eu estudar a Bíblia, eu estar presente com meus irmãos, eu trazer dízimos e ofertas, eu servir e ajudar alguém. Envolve tudo. Cantar, adorar. Por que na igreja a gente canta louvor e a gente adora a Deus? Por que na vida como igreja nós adoramos a Deus? Por que na reunião nesse prédio aqui nós separamos um tempo para adorar a Deus? Por que lá na célula, no pequeno grupo, nós separamos um tempo para adorar a Deus? Porque quando eu adoro a Deus, eu estou pondo diante dele as minhas oferendas. E ele me fará saber o que tem para mim à frente. Meu Deus. Eu estou pedindo, não ouço, Deus não fala comigo, Deus não atende, Deus não mostra, eu não entendo nada. Pare para adorar. Pare para louvar o Senhor. E perceba, irmão, como que o diabo trabalha intensamente para nos impedir de adorar. Algumas pessoas têm vindo ao culto porque precisam dar uma satisfação. Ah, tem muito tempo que eu não vou, eu tenho que ir, depois Deus... Ah, não, tem que ir. Algumas pessoas cantam porque gostam da música. Mas não é isso. Algumas pessoas param para orar porque precisam de alguma coisa. Mas também não é isso. Deus quer nos levar a uma vida de adoradores, como Abraão. Tá bom, Senhor. O que eu mais quero nessa vida, o que eu mais preciso, o que está mais me doendo, eu ainda não tenho, mas eu creio que o Senhor fará. Então eu trago no teu altar, na tua presença, meu culto, minhas oferendas.